certa vez aos seus discípulos falou, olhando a multidão, perguntou quem me tocou. Pedro respondeu, Senhor. Pedro respondeu, Senhor. É muito grande a multidão, não sabemos quem te tocou. É muito grande a multidão, não sabemos quem te tocou. Quem em mim tocou precisava de saúde. Tocou em meus vestidos, pós de mim saiu virtude. Foi eu quem te toquei, Senhor. Foi eu quem te toquei, Senhor. Muitos anos eu sofri, mas agora tu me curou. Muitos anos eu sofri, mas agora tu me curou. Jesus Cristo é onde hoje, amanhã e eternamente. Curou na Galileia, ainda cura muita gente. Precisa tocar no Senhor, precisa tocar no Senhor.